Pois, boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos ao nosso espaço de debate à sexta-feira. Hoje é a 24ª edição do debate à sexta-feira 2015 e hoje trazemos como tema crise e resgate de valores morais da sociedade angolana, tema este que será presidido pelo Dr. Luís Joaquim Manuel da Costa, natural do Kwanza Norte, e fez seus estudos primários e secundários no Kwanza Norte e Nova Lisboa, no AMBO, e também com estudos liceais no AMBO e Luanda, com licenciatura em Filosofia, especialidade em Filosofia de Ciências de Estudos Clássicos, pelo Estudo Filósofo de Udine Pavoda, na Itália, e também doutorado em Ciências Sociais com especialidade em Sociologia, Desenvolvimento, Modernização e Mudanças Sociais pela Universidade Gregoriana de Roma. No país exerce funções técnicas, entre os quais ligados ao ensino nas instituições do ensino médio e superior. Tem se dedicado em pesquisa nas áreas de Ciências Sociais, também para a presença do latim na cultura angolana e estudos dos fenómenos sociais da sociedade angolana. Exerceu também funções nos Ministérios da Cultura, da Agricultura, Energia e Águas e também dos Petróleos. Esteve no ICRA como formador, professor de Língua Portuguesa e de Jornalismo. Na verdade, é uma figura que dispensa comentários, é uma pessoa que carinhosamente é chamado de Dr. Luís, e nós agradecemos por ter aceito e atendido ao nosso convite. Esse é o nosso espaço de debate à sexta-feira, onde nós partilhamos as boas práticas, disseminamos informação da atualidade a nível nacional, e nós queríamos que esteja à vontade, sinta-se à vontade, e sem mais delongas, queríamos que tomasse a palavra, por favor. Só para circunscrever, situar-nos, mas então vamos tratar mesmo como... eu vou ser aqui como aquilo os latinos diziam, primos inter pares, quer dizer, aqui todos iguais, aquele que assumir a palavra seja o primeiro entre iguais. Não há aqui monopólio de verdade, nem monopólio de outra coisa qualquer. Eu agradeço sinceramente o convite que me fizeram. Não é de hábito para mim essas coisas. Primeiro pensava ser um homem de estrada, o homem de todas as estradas, e sem precisamente estar a isso. Eu não pensava que algum dia uma ONG como a vossa me pudesse convidar para entrar num debate sobre um tema que é de extrema importância nos dias que correm entre nós. É muito, muito importante. Então, talvez não seja eu aquilo que possa contribuir para cada um de nós que está aqui poder ter uma ideia deste tal tema, que é a crise e o resgate de valores morais na sociedade angolana. Não só aqui, mas em qualquer parte há crise, onde mais, onde menos. Esta crise e resgate de valores morais na sociedade angolana, eu queria que nós começássemos como primeiro ponto de reflexão o que é que provoca a crise desses tais valores morais. E olhar para além da crise, como é que nós poderíamos chamar este tornar aos valores? Será resgate? Será reestruturar? reconstruir ou não, mas eu queria que, estando assim o tema como está, está muito bem, eu, para facilitar o trabalho, eu queria que nós refletíssemos sobre a crise dos valores e a reconstrução ou reestruturação ou recriação dos valores morais para uma sociedade também recriada, reconstruída. Sim. O resgate há um significado provavelmente que corre agora também, sim. Mas gostaria que eu propusesse que aceitasse a minha proposta, que depois ia veicular precisamente a sociedade angolana. A sociedade angolana está na fase de reconstrução. Reconstrução. Depois desta mudança que nós iremos já ver, a mudança radical, profunda da sociedade angolana, que provoca precisamente uma sociedade reconstruída, uma sociedade em recriação, uma sociedade em reorganização. E então, podemos também chamar, com o nome desta retomada de valores novos, não que sejam novos, não, são os mesmos, só é que têm que ser recriados, reestruturados, no âmbito de uma sociedade que também vai ser reconstruindo. Bom, é a família, etc. Então, o meu esquema é bastante fácil. Primeiro iremos ver o que é que nós entendemos por moral. E como é que nós podemos situar, então, o valor moral, o moral dos valores, seja como for. É, e depois veremos o que é que provocou a crise. Primeiro ponto, vamos definir o que é moral e o que são valores morais. No terceiro ponto, o que é que nós entendemos, o que provocou, não é, a crise, a crise dos valores. E como nós estamos a viver a crise dos valores em Angola. E depois, o último ponto é que responsabilidade, que compromisso temos com a reconstrução de novos valores, ou seja, a reconstrução dos valores. Rapidamente, não há, eu vou, não esperem de mim, por favor, um tratado, grandes nomes ampulosos, fortes, técnicos da moral. Não, aquilo que, as palavras que nós utilizamos na nossa vida cotidiana, aqueles nomes, aquelas palavras, aqueles termos que são acessíveis à nossa vida cotidiana, à nossa interação, para fazermos entender o que é que nós entendemos por moral. Moral vem da palavra latina mos moris, todos começam por aí, mos moris quer dizer costume, e corresponde ao grego ético. Fique bem presente também isto, já para precisar, que geralmente quando é para estudar, para considerar, para analisar, nós vamos ao grego ético. E o moral, na palavra latina, é mais para o comportamento. Portanto, nós iríamos dizer que a moral define-se etimologicamente como a ciência dos costumes. E em grego também a definição é também a mesma, define também etimologicamente a ciência dos costumes. Mas não vamos considerar a moral como uma ciência. não é tanto uma ciência, é mais uma doutrina, um conjunto de normas que devem ser cumpridas. Portanto, em vez de a ciência, o que é a ciência? A ciência é aquilo que estuda uma realidade. Ao passo que a moral não é tanto uma ciência, é a aplicação da racionalidade, da razão, para normatizar, para dizer o que, que se deve fazer. Portanto, enquanto a ciência, nós vamos estudar a ciência como portanto, quem vê o estudo das coisas, a sociologia estuda os vamos lá, os comportamentos humanos, os relacionamentos humanos, a psicologia estuda o que estuda, a biologia estuda a vida. A moral, ele estuda a maneira como deve ser. Portanto, esta é a nossa distinção neste momento. A moral implica o recurso às noções de bem e de mal. Desculpe. Deixa-me só tirar aqui os óculos. Ok. Então, deixa-me só dizer que a ciência moral não propõe o modo como os homens vivem ou não. Portanto, mas uma ciência orientativa, ou seja, normativa, a moral regula, a moral regula e dirige os costumes, expondo o modo como os homens devem viver. Ou seja, a ciência dos costumes, hábitos tais quais devem ser. Pronto, e este é fixar muito bem, para que alguém possa, para que não possa cair nesta confusão entre ciência e normatividade. Ciência, que é o estudo da realidade como ela é, e depois a moral como ciência. Aliás, as ciências normativas são a religião, o direito e a moral. Aqueles que devem dizer como é que a vida deve ser. Ao passo que a sociologia não diz como é que a sociedade deve ser, ela só estuda a realidade como ela é. Fazemos esta confusão. Pronto. A moral, por outro lado, implica o recurso às noções de bem e de mal. O bem para se fazer e o mal para se evitar. Não é a ciência que vai dizer faça o mal, fazer. Não, se você fez o mal, eu vou estudar quem é você, certo? Foi mais tarde. E então, aqui está as noções de bem e do mal, do dever, da obrigação, da responsabilidade, do juízo de valor, que são o conteúdo da consciência moral e indicam o que deve ser. Portanto, se nós tentássemos definir o que é a moral, diríamos que a moral, posso definir como sendo a ciência que estabelece as leis ideais da atividade livre do homem. No fundamento, veremos um bocado mais à frente, que é a liberdade humana, mas deve conformar as suas ações, para poder viver conforme a sua natureza e atingir o fim último. É ciência, mas não no outro sentido. Qual é? Não no sentido restrito, como física, sociologia, outro, pois não estuda factos, não é? Ou aquilo que é. A moral determina o que o homem deve ser a partir da sua, a partir da consideração da sua própria natureza. Então, assistir nisso porque muitas vezes ouve-se na televisão, na rádio, as coisas, a confusão que existe entre ciência, não é? E ciência como estudo das realidades como elas são, descrevendo-as naturalmente, e a confusão que pode-se fazer com a orientação, a normatividade que nós devemos seguir no estudo da moral. Bom, a moral não aplica-se à atividade livre do homem. Aí nós podemos dizer que é o que fundamenta também a moral é a liberdade humana. Ele, por exemplo, uma criança que não tem uso da razão, ele pode fazer qualquer coisa, partir aquele prato e dizer, este não é, você não vai imputar liberdade e responsabilidade. Ele fundamenta-se na liberdade humana de fazer aquilo livremente. Por isso, notem, por favor, no estudo dos atos morais, nós temos a diferença entre um ato humano e o ato de homem. O ato humano é aquele que depende da minha liberdade e, portanto, responsabilidade. É, eu passo que se eu fizer um ato, ter, praticar um ato sem liberdade, esse já não é um ato humano, já é um simples ato de homem. Por exemplo, uma criança. Vamos pegar uma criança de 3, 4 anos, ou por aí. Ele só conseguiu, na sua ginástica, subir parte daquele copo aí. E você vai pedir responsabilidade à criança? Nunca mais. O ato que ele cometeu, que ele praticou, é um ato simplesmente chamado ato de homem, não é um ato humano. O ato humano julga-se pela liberdade que leva o homem a fazer isso. Bom, nós aqui podemos já abrir uma conversa. Todos os atos, olhemos para esta empresa. Uma empresa é uma entidade onde há homens livres. Portanto, os atos que uma empresa faz são atos de liberdade. Você olha para aqui, olha para aí, não tem ninguém. E leva-me já um livro aqui, porque é bom, põe já no bolso, etc., e sai. Você não respeita a convivência com os outros. Você pratica atos de usurpação das coisas. O plano que diz, vamos fazer este plano para chegar ao fim, você me desvia. Através dos atos imorais, os atos humanos, que dependem precisamente da tua escolha. E quando você procura safar-se, há muitos atos desse forma. Ora bem, a moral procura fazer valer o que há de mais íntimo no mais nobre. As características, notem por favor neste nosso esquema, primeiro a definição do que é a moral, de que depende, e depois vamos, quais são as características da moral. Primeiro, a moral tem que ser normativa, quer dizer, tem que indicar o que o homem deve fazer, deve ser. Segundo, a moral é prática, não é teoria, não. Ele é subjacente para a grande teoria da liberdade humana do homem que é capaz de produzir atos morais, atos livres. A terceira característica é universal. A moral é universal, toca todos os homens, em todos os tempos e todos os lugares. Ninguém se safa. O que é importante é você ser o homem livre, capaz de produzir atos livres. Outra característica fundamental que eu fui apanhar no filósofo Kant e procuro reduzir isso num linguajar mais simples, é aquele que Kant chama imperativos categóricos. Nós, na linguagem mais comum, é dizer só que a moral é absoluta e é categórica. Quer dizer, não, ele não é... Ele impõe-se incondicionalmente por si mesmo. É. Portanto, ninguém é livre da moral. Ele impõe-se a toda a gente. É geral, é universal. É. Portanto, quando se fala em imperativo categórico, é aquele filme de uma categoria que se impõe no sentido prático, no sentido universal e sem condições. Olha, o bem e o mal, portanto, um dos critérios, portanto, de seguir o bem, é o bem é para se fazer e o mal para se evitar. É tão básico e é tão geral e é tão forte que os homens, muitas vezes para eles poderem safar-se, mudar o seu nome, e eles até desviam-se do bem que se faz para fazer o mal. Então, há um confusionismo comportamental de confundir o bem e o mal. E a falta de consciência. Ainda não falamos, aliás, vocês já podem já intuir que o regulamento que julga é o facto, digamos assim, da chamada consciência. Consciência é a faculdade que a gente tem, que aprova, que nos aprova ou nos censura. Eu queria chamar a vossa atenção neste momento. Nós, quer estejamos na nossa empresa, no nosso trabalho, somos seres amadurecidos, somos indivíduos com uma certa maneira de ser. Temos consciência, temos agora. Estou falando principalmente a jovens, aqui sou o mais velho de todos. Mas não é tanto o facto de ser o mais velho que estou a transmitir esta experiência. Porque a experiência é por sermos seres humanos. Cada um de nós, veremos quais são os motivos rapidamente, porque nós temos que descobrir que somos seres inteligentes, ou melhor, temos que descobrir que somos dotados de faculdades. Inteligência, vontade, o querer, portanto, o entender, e a consciência. Então, este é o principal. O que é que faz a inteligência? Nós temos que utilizar a nossa nossa inteligência, que nos ilumina. A inteligência serve para iluminar os nossos comportamentos. Você tem a moral, tem a vontade. A vontade é que vai passar a ação. E a ação tem que ser moral, o bem ou o mal. E a consciência que vai te dizer se você fez mal. Eu queria chamar a vossa atenção isto. Olha, eu vou ao mercado, tenho 1000 kwanzas no bolso. A minha casa precisa de peixe. Você chega não. Mercado, cachucho, carapau, corvina, quanto é aquele montito aí? 900. Aquele? 1000. Aquele? 500. Aquele? Você vai ver. A inteligência que vai iluminar para optar ou por cachucho, ou por carapau, ou pela corvina. Se você não utilizar a inteligência para te iluminar que tipo de sala que você faz, você vai errar. Olha a tua consciência, vai te remorder. Olha o que você vai fazer lá em casa, vai prejudicar alguém. Portanto, há critérios que você vai dizer que eu compro o peixe cachucho ou peixe que tô, de acordo com a iluminação, mas aí não é uma iluminação qualquer, você já vem com crítica. Aí já insistimos também cultivar a capacidade reflexiva, crítica, de optar entre 1000 peixes, 1000 a você, escolhe um, e este mesmo. lá em casa precisam deste. Somos quatro pessoas. Este se cortar mais um bocadinho, então o jantar de hoje temos amanhã. Aquele não tanto assim. O outro também não. Por este peixe. Minha senhora, dá-me um peixe. E você assume, deve assumir aquilo que te leva à consciência, ou melhor, te leva à inteligência iluminada. E quando você assumiu, pensa subjetivamente que fiz bem. Então vai à casa. E quando lá chegar depois do almoço, alguém vai te dizer: valeu a pena este peixe. E a própria consciência, não é só o apreço que faz aquele senhor, aquela senhora em casa, você fez bem, mas a própria consciência fica tranquila, que diz: o senhor, fiz bem. E assim. E esta parte que na nossa moralidade os jovens andam a perder, este já não tem na mãe. Você chegou a certo momento, bateu contra alguém, não é? Ninguém te disse se você fez mal ou não, eu mostro. E depois você chega assim: quem é que mandou ficar ali em frente do carro? Vou ficar aí, ficou estrangulado, você engana a primeira, a segunda, você foge. Chega depois lá, ninguém te diz nada, a consciência é tapada. Fica claro, o outro quando for dormir, não, atropelei algo, quando fica claro. Você manda calar a consciência porque você quer se safar de ter feito bem, você é esperto. Pronto, isto que eu queria chamar a vossa primeiro, o ato, digamos assim, moral, reconhecer os usos e costumes. Cada empresa, cada sociedade, cada família tem os seus usos e costumes. E são os usos e costumes que devem ser o apoio da moralidade, ou seja, de que seja iluminar o comportamento moral. Vamos mais avante. Os fundamentos da moral, uma moral pode ser até fundamento daqueles que acreditam em Deus. Por exemplo, o fundamento é o sinal da revelação, ou simplesmente o uso da razão, dizer assim: Deus existe, portanto Deus é o fundamento da moral. Pode ser. Mas há uns também que consideram a moral como qualquer coisa que existe, que nós não podemos, não depende de mim, não depende mesmo da, nós chamamos, os técnicos chamam de metafísica, que é qualquer coisa que não depende da realidade concreta, sei lá, dos passeios, do dinheiro, do caso, não, é para além do dinheiro. O dinheiro é hoje, amanhã não é, portanto não pode ser o fundamento da moral. Ou seja, a metafísica é qualquer coisa que existe. O outro elemento é a razão, aquilo que é racional. A ciência tem como objeto isto aqui, isto ali, etc. Mas a razão é aquilo que ilumina todo o povo. E você pode considerar a razão, ou melhor, o racional, como fundamento da ética, ou então da moral. Bom, com base na própria moral, entendida, vocês já podem ver, com base na própria moral, e a moral racional considera como o fundamento dos valores. E aqui já entramos no valor. O que é o valor? Eu, para não falar assim, eu pus aqui este papel assim, um papel. O valor é aquele que envolve uma certa relação com as tendências ou desejos que a gente tem. Mas esses desejos e estes é qualquer coisa que se julga capaz de satisfazer. Olhem para este relógio, este par de óculos aqui. Eu desejo ver. Se eu pegar esse instrumento e me ajudar a satisfazer o desejo que eu tenho de ver, então isso é valor, quer dizer, vale. Aí já podem ver os valores, isso é entendido, o valor é a propriedade, atenção, o valor é a propriedade que torna uma coisa suscetível de ser considerado desejável e digno de apreço. Se você não tem este apreço, não tem etc., você está a viver sem valor. Só é que, nós iremos ver avante, a tua inteligência que deve organizar, não é uma entidade fora. E é por isso que nós consideramos cada pessoa ser suficientemente racional para ele cair em si próprio e ver, então, aquilo é bom para mim, é bom para aquele, é para o outro. E também queria já colocar uma coisa muito importante aqui entre nós, né? Que é, numa empresa como esta, numa ONG, numa família, nós pertencemos a muitos agrupamentos humanos. Posso pertencer a um agrupamento religioso, pertencer a uma comunidade religiosa. Posso pertencer, eu mesmo Luís, pertencer a uma equipe de futebol. Posso pertencer a um partido político. Posso pertencer a uma universidade. Posso pertencer a uma empresa. Está a ver? Temos muitos factos sociais onde nós devemos pertencer. E os valores que aí são, todos eles valores. Aquilo que nós vemos que é importante, o trabalho que a gente faz, as pessoas que estão conosco, a empresa em si, esse constitui, precisa aquilo que é desejável, porque me dá dinheiro, que eu também preciso. Não é o dinheiro assim só, mas também com o dinheiro que é que eu faço. Se você não conseguir essas três coisas que eu vou dizer, você fica atrapalhado, entra em crise e não consegue ser feliz. Então, quais são? Primeiro, o conhecimento. Primeiro elemento, o conhecimento. Terceiro elemento, não é? Terceiro elemento. Não, segundo elemento é a faculdade de fazer respeitando os outros, portanto, o direito. Terceiro, a solidariedade. Três elementos fundamentais. Conhecimento porquê? Você tem que conhecer. Se nós estamos aqui, somos 4 ou 8 de uma dezena de pessoas. É, cada um deve conhecer. Só assim que nós vamos realizar as outras coisas. Se você não conhece nada, você vai fazer o que aqui? Você tem, cada um no seu lugar, como diretor, tem que saber dirigir. O homem de relações públicas tem que saber isso. O técnico do computador tem que saber. Tem que conhecer para ele realizar o saber. Porque o saber é aquilo que traduz o conhecimento. Mas vejam só, se eu sozinho, o técnico do computador, não basta. Olha quantas coisas que eu preciso para... Preciso daquele que sabe montar isto. Sempre que andei com esta mesa aqui, tem que saber. Portanto, o conhecimento leva a relacionar com o outro. Quer dizer, o meu conhecimento com o teu faz-me feliz. Se você não conhece, vai atropelar o outro. Atropela. E é por isso que cada um de nós, numa realidade social, para que a moral venha a vingar e o Senhor possa ser um conhecedor. O conhecimento. E o nome o conhecimento vai chegar ali onde o teu conhecimento chega. E eu, por exemplo, vejam só, para ouvir aqui, satisfazer a necessidade que eu tenho, que eu tinha de cá chegar para responder o convite, vejam quantas pessoas é que eu quis relacionar comigo. Primeiro, o tal indivíduo que me deu aquele chá que eu tomei antes de dizer, antes de chegar, porque senão ainda chego lá, cai o sol, a pessoa que preparou a água para tomar banho, a pessoa que me engomou a roupa, a pessoa que fez o carro candongueiro que me trouxe até aqui, o indivíduo que me disse que olha, o lugar onde você vai é junto ao milênio, e até, vejam só, Se ele não conhecesse o lugar onde estou, se o homem do carro, em vez de dizer que é ali, uma coisa em frente do desporto, aqui da delegação do desporto, se não soubesse, eu iria à procura. Então, o conhecimento, quando é repartido é repartido nesta relação moral, completa e faz feliz cada um. Esta, portanto, o conhecimento e o direito. Eu tenho o direito de ser ajudado. No conhecimento, não é um que se safa, um outro que se julga esperto, que vai o outro, diz que este, nós já quero já levar este livro aqui, e diz, engana-se, vem ainda aí, vê se o diretor está, depois, quando estiver, você leva, porque só você é esperto, sabe tudo, e não vai lá nenhum. A liberdade está precisamente no facto de eu utilizar o seu conhecimento meu. E quanto à solidariedade, que é muito importante, a solidariedade é a coesão do grupo. E aí onde também entra a religião. Atenção, eu devo acreditar em ti, meu colega. Eu devo acreditar em ti. Porque se eu não acreditar em ti, imagine. Portanto, evitar os preconceitos, evitar aquele aspecto de egoísmo e o centralismo egoísta, dizendo aquela pessoa, sou eu só. Evitar essas coisas para permitir que eu acredite. Não é a fé sobrenatural, não é. É, podíamos traduzir como fé natural. Eu acredito, eu sei que você é enfermeiro, eu sinto dor da cabeça. Se eu não acreditar em ti, que você, vendo-me essa injeção, dando-me este comprimido, e eu não me curo do foro, então não vale a pena acreditar. Agora, se eu for com preconceito, quando me disser, pá, eu tenho sinto dor da cabeça, eu tenho que saber, mas esse indivíduo aqui, quem é ele? É um langa qualquer aí. Pronto. Quer dizer, eu já estou a afastar você. Portanto, a minha dor da cabeça não vai passar. Portanto, os aspectos morais têm que obedecer a este trigo. A solidariedade é aquilo que faz com que um grupo, um agrupamento, seja sólido, seja coeso, através da crença que cada um tem no outro. Se você é meu diretor, eu tenho que acreditar que você é diretor, que me faz um bom trabalho. Se você é financeiro, eu sei que você vai trabalhar bem, porque você não, em vez de ir ao banco buscar dinheiro para nos pagar já o nosso vencimento, você ainda vai, não sei o que, você ainda vai com o carro, depois vai dizer que o engarrafamento é que não sabe, afinal foi não veio outro problema. Estes truques, etc. Bom, eu não vou mais ir longe. Queria só chamar a vossa atenção. Que estes aspectos podíamos aprofundá-los, etc. Mas há uma coisa. Quando é que a crise entra no meu país? Já temos crise. Olhem para as grandes transformações que a sociedade africana sofreu. Uma da sociedade colonial para a sociedade independente. Grandes transformações. Se transformam as estruturas, transformam-se os comportamentos, transformam-se as filosofias, maneira de ser, transformam-se as relações humanas e transforma-se a cultura. Da sociedade colonial para a sociedade independente, imagina que grandes e grandes transformações que a sociedade não sofreu. A própria estrutura social transforma-se a economia, da economia colonial para a economia aquela que se projetou na Primeira República, a chamada economia socialista, seja como for, bem ou mal, mas lá foi. E depois os comportamentos relacionais, os relacionamentos humanos, onde o branco e o preto não se davam bem, porque era o colono, estavam subjacentes a esses relacionamentos, à colonização. Mesmo entre nós, eu, natural de Luanda, olhava para os outros como uns matumbitos aí, etc. Eu sou o mais esperto, nascido em Luanda, falo português, sou capaz de ir. Você quem é você? Você de onde é? De Mochico, de Malange? Oh, coitadinho. Você. Então, viu-se esta sociedade angolana nessas transformações para uma sociedade nova. A nova sociedade que iria nascer depois da colonização devia então dar outros papéis, outros conhecimentos e outras maneiras de ser e outros comportamentos, coisa que não se verificou. E então, neste conjunto societário, nasceram o quê? Os oportunistas. Nasceram os homens, os vivazes, os mais espertos. Reduziram politicamente Angola numa sociedade de jeitinhos, uma sociedade corrupta, uma sociedade de espertos, uma sociedade daquele que sabe safar-se. E onde objetivamente o conhecimento não havia. Vejam só, quem vai às aulas, etc. Uma aula sem interiorização. Para não falarmos do choque que houve entre a cultura europeia e a cultura africana. A cultura africana, o africano ficou dividido em duas partes. A parte tradicional, não é? Aquele que vive no rural, e a sociedade, digamos assim, central, que copia a Europa. E a filosofia, o saber subjacente a isto tudo, era uma filosofia copiada de fora, e vem do marxismo-leninismo. Chegava aqui, façam fotocópias, estudem, etc, etc. E o pensamento original indígena onde é que está? Mudaram. Então, vamos nesta categoria assim, você nesta forma. A sociedade angolana perdeu o respeito com os mais velhos, respeitou aqueles usos e costumes, foram reduzidos a nada e a crise instalou-se. 40 anos de independência, nós ainda estamos à procura de quem somos nós. Quem é um angolano? É muito mais fácil o angolano hoje ser alemão, brasileiro, português do que ser propriamente angolano. Os conhecimentos que nós levamos do povo são repartidos, não é? A relação entre o mais novo e o mais velho é uma relação não uma relação dialética de complementaridade, mas uma relação de exclusão. Os mais velhos não servem para nada, são ultrapassados. E nós, os mais novos, somos aqueles que vão marcar, mas também sem identidade, porque sabemos copiar a Europa, o Brasil, etc. Que não nos vestimos com o todo, etc. Então, as empresas onde nós estamos, também há uma crise. Eu sei lá que esta development workshop não seja um centro, um lugar, um ONG, onde cada um foge do outro, onde há onde é hipocrisia, onde chama a tua, afinal não chamou nada, sou eu, afinal não. Porque corre o risco de ser. Os grandes ministérios, os grandes também têm esta. Portanto, esta é digamos assim, o retrato que vocês podem diariamente na nossa vida cotidiana, na nossa vida de relações, na nossa vida, etc., podemos detectar. Agora, frente a isso tudo, quais são os critérios, as maneiras para retomarmos precisamente? Primeiro, grande reflexão. Vários mais velhos, quer dizer, os mais novos, a criar esse espírito cognitivo, um conhecimento, conhecer, vocês são privilegiados, porque com os elementos que eu tenho falado de Development Workshop, não é uma ONG ligada precisamente a essas realidades de sofismo, etc. Vocês têm contacto com a realidade das comunidades no interior. Estou a ver este livro, A Luta da Nossa Terra, estou a ver outra coisa, etc., alguns títulos, assim, dos pão, ovelho, etc. Portanto, é uma energia que deve ser aproveitada, porque tem essa vocação de visão de unidade societária. O que significa unidade societária? Não, a unidade societária, quero dizer o seguinte, que Angola, pelo choque que tem com a Europa, Angola como país africano, não é? Tem um choque com a realidade europeia, etc., criando um dualismo cultural. Olha o dualismo cultural. Primeiro, a nossa base cognitiva é feita de estudos, programas, digamos assim, subjacente a uma racionalidade europeia. É, uma racionalidade. Os estudos que a gente faz são estudos que nos aproximam mais para a Europa do que mesmo para a África. Os usos e costumes africanos nunca foram respeitados e nunca foram valorizados, nunca foram aperfeiçoados. A educação que deveria ser educar o homem do interior, o homem da província, o homem da tradição, né? Ensinar a aperfeiçoar a filosofia dele. Porque esta coisa, estes preconceitos levam a dizer, os africanos, ouvem este conceito, ou melhor, esta maneira de considerar o homem africano como um homem tabula rasa. Em latim é tabula rasa. O que é tabula rasa? Você não tem nada. É, você não tem. O que você tem, o europeu é que te deu isso. Você não tem. Portanto, os povos da África não têm história, não têm filosofia, não têm sociologia, não têm essas coisas todas, não têm. Então, isto é um preconceito que mata todo o relacionamento, todo o renascimento do homem. Né? O homem todo africano. De que maneira? Olha só, aquele homem que vive à beira do rio Kwanza, para atravessar o rio de um lado para o outro, olha o que é que ele faz. Ele tem uma canoa. Interroga-se. Aquela canoa, como é que ele é que a confeccionou? Aplicou conhecimento. Então quer dizer que aplicou ciência. Chama-se ciência arcaica, chama-se primitiva, mas é ciência. Não é desenvolvido. Se você lhe der a capacidade de desenvolver o seu pensamento autônomo, ele é capaz de ir mais longe, aperfeiçoa mais. Então chama o vizinho, sei lá, americano, europeu, ajude-me, por favor, a fazer confeccionar aquilo que eu concebo como a minha canoa. Não lhe ofereça canoa, nem lhe ofereça um barco vindo, etc., porque você vai vitimá-lo, digamos assim, na sua maneira de pensar. Então, passou. Assim se diga. Vejam só. E ele, neste querer atravessar a rua, ele tem a canoa já carregada. Vem o vizinho e diz assim: meu querido vizinho, olha, eu também venho aqui com o meu kibuto, sei lá do que, etc., quero atravessar. Ele diz: vamos afundar. Com isto aqui ali, vamos afundar. Calculou ou não? Fez cálculo. E depois, ainda mais, ele disse: com esta água que está a correr, só estou aqui, se eu chegar aqui, vou parar ali à frente, a corrente, e vai calcular. Então, você que estuda, você que é jovem, estuda matemática, estuda filosofia, estuda, etc., sabe respeitar, desfazer os prejuízos, etc., e dizer que, afinal de contas, aquela teoria de Einstein que eu estudei em matemática, a teoria de relatividade, pode-se aplicar aqui, aperfeiçoar esta aqui. Então, você... Assim se diga do homem que vai com a sua flecha e etc. para matar aí uma lebre, etc. E ele veja a lebre a correr. E ele vai e puser uma força, digamos assim, à flecha. E ele, primeira vez erra. A segunda vez, se calhar a terceira ou a quarta vez, ele vai acertar. Mas eu acho que é assim como se faz ciência. Se promove alguém. Agora, você estuda. Os seus estudos não têm aplicação nenhuma. Têm aplicação caquética de querer fazer quatro vezes uma coisa. Não vai ao lado nenhum. Por isso nós convidamos a nós, os adultos, estudamos assim. Os moços juntos que estudam, a aplicar a filosofia é a mesma coisa. Olha, eu andei assim, falando com os jovens. Olha, você está a beber muito. Por que que você não diminui? E ele responde, oh, mas bebe, morre. Não bebe, morre. Então, se calhar, o que não bebe, morre antes. E você, qual é a sua reação? É uma forma de conceber. É filosofia. Chame-lhe filosofia, digamos assim, barata, estúpida, etc. Mas é filosofia. Aponte, estude esta filosofia. De onde é que sai? Você vai a alguma sandala, qualquer coisa, etc. Aponte, note a maneira de eles falarem. Pensa, ele não falar onde está a filosofia. E você pode amanhã estruturar o pensamento daqueles homens. É uma filosofia válida que dá contributo a autonomizar o pensamento aplicado. É assim que os Aristóteles nasceram, os Platões, os sei lá quem em matemática, etc. O nosso conhecimento, que vem da modernidade, vem de quê? Do pensamento grego-latino, que vem precisamente da Idade Média, para a Idade Moderna. E por isso que a modernidade é precisamente a palavra latina, que vem de dizer modus odierni, atua já, os modos de hoje, modus odierni. Que significa? Aqueles que são formados, informados e, sabe, pela modernidade, pelo pensamento. Ora bem, se este tal pensamento que vem aí, vem a nós, e nós pensamos que ser modernos é imitar a Europa, não. Nós mesmo que estamos nesta sala, estudando, podemos fazer a nossa modernidade, pensando. Os intelectuais angolanos devem, através do próprio pensamento, cultivar, não é? Promover, fazer a própria modernidade. Uma modernidade de cara e nacionalidade angolana, como africana, etc. E acusam-nos de que vocês, os africanos, só sabem copiar, não sabem pensar. Porque o pensar está aí. Nós é que devemos angular, devemos olhar, principalmente olhar para os mais jovens, a relação que existe, entre os mais velhos e os mais novos, não deve ser uma relação de exclusão. Você é mais velho, excluir o mais velho. Você é mais novo, excluir o mais velho, ou mais velho, excluir o mais novo. Não. Porque senão, se você exclui o mais velho e o mais velho te exclui a você, no meio o que é que haverá? Haverá um abismo muito grande. E este abismo, o que é que acontece? O que é que vai ser sabe, preenchido por quê? Pela cultura da parabólica. É. E é por isso que os nossos jovens, não se agarrando aos mais velhos, que podem dar, se por acaso os seus conhecimentos, por acontece hoje, que uma das crises também que nós temos hoje, é que o mais novo, não sabe por onde se agarrar para promover a sua vida. O mais novo, eu estou estudante, filosofia, estou na faculdade, hoje já estou no médio, e depois chego à minha casa. Meu pai e minha mãe não sabem nada dos estudos médios que eu estou a fazer, né, da faculdade. Então vocês querem que o papai e a mamãe me orientem, não é? Por uma coisa que eu não sabe. E aí está a crise. Então onde é que vai o jovem? Vai à procura do amigo A, do B, do C. Se estuda ou não estuda, porque parte já do princípio que o papai e a mamãe não seguem. O papai também, nesse caso, não sabe que o filho se estuda, só, o que é que, só sabe que está na faculdade, só sabe que está no médio. E é uma separação, uma crise tremenda. Precisamente, só este aspecto já daria muito o que conversar. Você que estuda no médio, que estuda na universidade, vai para casa. O papai pode te perguntar, a mãe também. Como é? Estudaste hoje, foste à escola? Sim, fui à escola. Como é tal? O professor, o que é que ele te explicou? Ah, explicou-me hoje as sociedades, assim, o padre, etc. Pronto. Mas o papai não sabe nada que é sociedade, não sabe que é mobilidade social, não sabe nada. Vai te ajudar? Não ajuda. Não sabe? Ele vai dizer, meu filho, pronto, o que é fazer? Hoje estuda sempre. Dá-te um motivozinho moral, mas não sabe. O grosso das nossas famílias é assim. Se tirar um ou outro, que tem o privilégio de ter um papá doutor, um papá que está doutor, estudo, mas eu quero saber o que estudaste, quero ver o que você estudou, dá-me o teu caderno. Bom, este filho ainda tem a agradecer o papá, porque ele sabe dizer, senhora, amanhã vai dar, mas a maior parte não. E aí então, onde os nossos jovens, precisamente, vendo esta discrepância, este divórcio, este abismo entre o papá, a família e os outros, ele cria o quê? Cria outros mundos dele, da parabólica. Para ele é imitar os beijinhos lá da parabólica. É, mostrar a matança do filme, ah, nos filmes é assim. Como ele não sabe interpretar a arte do teatro, a arte cinematográfica, não sabe interpretar, diz que é assim. A vida dele não é assim. Não, não é que estão a fazer. Isto é filme. Não é realidade. Isto é ficção. Isto é arte. Arte cinematográfica, de teatro, etc. Não imite. Estuda. Ele não estuda. E como vimos no filme, que um que já apanhou o outro, já parou para as vergonhas, etc., já apanhou o carro. E opa, nós não temos emprego, já vamos a ver. Não viste a firma de ontem, senhor? Então, olha o que está a vir. Missão, atacar. Desce, por favor. Oh, como é menina bonita de carro. Eu vou para agarrar isso. E todo mundo vai passar. Está a pensar que são namorados, etc. Afinal de contas, já está tramado. E está cheio disso. Nós fizemos banda, a sociedade vai se estragando porque não temos capacidade de vir, etc. Então, se nós esperarmos o Estado, esperarmos as outras instituições a fazer isso, não. Temos que nos auto-educarmos, cada um de nós, ser capaz de penetrar a própria interioridade, descobrir dentro de si este conhecimento que tem, o relacionamento que eu tenho fé no outro, para que minimamente nos utilizemos. Eu vou terminar do ponto de onde comecei, agradecendo o convite, e mais uma reflexão que podia ser, digamos assim, um bocadinho mais apropriada, mais certo, mas é aquilo que nós podemos aqui confeccionar para o nosso lanche. Agora devemos ser 16 horas, um lanche de pensamento que nós estamos a ser. Muito obrigado. Doutor Luís, eu, em nome dos meus colegas, queria agradecer pela brilhante apresentação. Só perdeu mesmo quem não esteve presente, porque o doutor tocou em pontos muito importantes que despertam o nosso âmago de ser humano e de sermos seres que estão inseridos numa certa sociedade. Eu agradeço pela sua apresentação, que é riquíssima, E para começar o nosso espaço de debate, queria dar abertura para os colegas que têm contribuições, pontos de vistas, para começarmos a conversar. Quem será o primeiro? Contribuições, pontos de vistas. Para começar, doutor, eu queria ser o primeiro, uma vez que não há ninguém que se manifeste. Eu queria começar a dizer primeiro que, da forma em que o doutor fez a preleção, na verdade despertou-me uma série de coisas que se pudesse transcrever num manual, se tivesse que tomar sequência de todos os pontos que o doutor foi despertando, daria para fazer um livro, um manual. Mas eu queria colocar uma seguinte questão ao doutor. Visto que a nossa sociedade é uma sociedade composta por uma miscigenação de raças, tribos, línguas, classes, diferentes níveis de classes, no seu ponto de vista, na sua experiência como formador, como alguém que está ligado na instrução do homem, quais as vias propícias ou as mais adequadas para que se encontre uma forma viável de começarmos a resgatar esses valores que se foram perdendo ao longo do tempo? De facto, Angola é uma sociedade heterogênea, é uma sociedade diversificada. Olhem só, por favor, para... Eu refiro-me, respondo à sua questão, olhando a sociedade angolana no seu todo, aquilo que os técnicos chamam facto social total e global. Ele é constituída de quatro áreas culturais bem, bem distintas. Temos os bantos, temos os coiçás, temos o grupo cultural, os vatuas, e temos o grupo cultural latino-luso-ocidental. Quem são os bantos? Bantos é o conjunto de todas as etnias que constitui, portanto, esse nome, feito dos Bakon, da província do Uiz, representando o Uiz, Zaire, Cabinda. Temos os Chocos, das Lundas, o Chico. Temos o grupo cultural Khoisan, na zona Namibo-Kunene. E depois tem muitos ainda na Namibia. Temos outro grupo, os Vatuas, os não-bantos, o pré-bantos. E depois temos os chamados bacongos, quimbundos, umbundos, etc. E temos o grupo social, cultural, feito de latino-luso-ocidentais. Quem são esses? Onde estão os europeus? Onde estão os mestiços? E onde estão os chamados assimilados? Estes assimilados que... aculturados de tal maneira, que já não falam as línguas indígenas, já assumem já comportamentos lusos. Quando digo luso, latino ocidental, significa latinos luso, porque os lusos, os lusitanos, são os portugueses, da antiga colónia romana, chamava Lusitânia. É por isso que eles se chamam lusos. O nome de Portugal veio mais tarde. Então, luso ocidentais, ou ocidentais, porque eles pertencem a a grande expressão cultural do Ocidente, feito do antigo Império Romano, não é? E que se espraiaram no mundo para através dos processos de colonização. Então, perante esta realidade, Angola é uma sociedade heterogénea. O que quer dizer heterogénea? Feito de várias diversidade muito grande. Ora, tudo aquilo que é diverso é conflituoso. É? Atenção, a sociedade angolana é fundamentalmente conflituoso. Você vai criar 1965 independência, somos todos independentes. Pronto. Qual é o projeto social, o projeto para tornarmos Angola um país desenvolvido, comum, etc., é o socialismo científico. Um erro de perspectiva. Não pegou. E hoje como hoje, você antigamente, abaixo isto, abaixo a religião, abaixo isto, abaixo aquilo, você ficava quem? Depois de ser, ficava com o socialismo científico, que também não bateu certo. Hoje temos uma sociedade heterogénea, diversificada, conflituosa e preconceituosa. Atenção! Conflituosa e preconceituosa. Quem é aquele ali? Oh, aquele... Epa, é mestiço. Ah, cuidado com ele. Olha, esse aquele ali é langa. Oh. Bandido, cuidado. Aquele é bailudo, cuidado, etc. Então é bem. Uma sociedade feita assim, nós que estudamos, que vamos dizer, temos que conhecer isto para sabermos precisamente combater. Agora, a pergunta é: se é verdade que esta sociedade vai precisamente é assim caracterizada, quais são os caminhos? Que fazer para vencermos estes preconceitos, estas, não a diversidade, porque quando somos diversos, a reconhecer isso numa heterogeneidade cultural e pensamental. Primeiro, uma formação forte. Essa forte e depois uma conscientização também que vai principalmente aos jovens para olhar para o outro como complementar a mim. Bem, como complementar. Eu sou um ser social. E se sou ser social, só me realizo em sociedade. Como assim? Olhando para o outro como completar a mim. Eu não posso fazer tudo. Não posso ser tudo. Eu tenho que, neste momento, ir ao Benfica. Mas eu sei que não tenho carro. Vou-me valer outro meu compatriota que tem carro, nesse caso, por exemplo, um candonguei, que vai até o Benfica. Se eu tiver preconceito, se eu não acreditar neste homem que me leva até lá, criando uma certa amizade, olha, que as relações humanas não são subjetivas, não é você que pede, não. Você pensando, o pensamento serve para descobrir, ajudar a descobrir no homem, que ele é portador de necessidades. Se você não pensar nisso, você não vai fazer nada. Então você, pensando, descobre que tem fortes necessidades. E as necessidades só se podem satisfazer em relação ao outro. Custo que custar, eu tenho que entrar em relação a este senhor, que eu não conheço, mas que devo respeitar como meu semelhante e que me leva até lá. Ora, Se nós fizermos esta análise, levarmos ao nosso conhecimento as necessidades que a gente tem de criar este altruísmo de ser um com o outro, o outro que me leva e eu transmissor, então vamos criar uma sociedade harmoniosa, pacífica. A paz não é a Pax Romana, aquela que consiste na pancada no outro, e quando o outro não souber reagir, você diz assim, como é? Você reage mais? Então pronto, então assina aqui, somos em paz. Não é esta, digamos assim, a paz da surra, não. É de reconhecer que o outro é complementar a mim. Seja qual for a sua história, seja qual a sua etnia, seja qual a sua formação, etc. Os senhores formados, doutores, etc., que sejam menos arrogantes, menos prepotentes, menos agarrados, a reconhecer que o saber é precisamente feito para descobrir no outro aquilo que ele lhe pode dar. É. Se nós formos com esta filosofia, muito bem, mas há muito caminho a andar. Aliás, não vamos pegar, vamos dizer assim, nós vamos já na própria empresa, no próprio ONG, num pequeno núcleo de pessoas, quando você começar precisamente a reconhecer estas capacidades, reconhecer a capacidade do outro, que esta é uma capacidade complementar que estamos a fazer, e que o outro lá fora diga mesmo que tem saudade de voltar ao seu serviço, de amar o serviço, e eu quero empregar a palavra amar, não no sentido sentimentalista da palavra, mas no sentido de ser elemento motivador da minha existência. Eu estou aqui porque realmente amo meus colegas, não é? E eles me completam e por isso e serei o primeiro às horas, cumprimento das horas, cumprimento de tudo, etc. Quando essas coisas começarem a ser vividas assim, nós temos uma ONG exemplar, temos uma empresa exemplar, temos uma família exemplar, as nossas famílias estão também ligadas, porque aí onde reinam os próprios preconceitos. É, os preconceitos são fortes, porque o filho já começa a dizer que o meu pai é ignorante e não serve nada, porque é dos tempos passados, e bom, o outro irmão disse, eu só não vou. A mãe vendo que quando ela não pôs na feira, ou lá no fundo, o papá, também nas suas escuribangas, etc., chega tarde à casa, se ele cumprimentou a família, não me lembro porque eu já não tenho contente a ninguém. Este não falei disso, mas sabe, são coisas que precisamente. Aquele obrigado, mamá, com licença, muito bem, como está. Você que é rapaz, estuda. Né? Quem paga as suas propinas? Se for o papá, então, para dar-lhe um abraço, dar-lhe um beijinho, para dizer ao papá, muito obrigado. Não passa nada. Eu, às vezes, tenho medo mesmo de entrar em contato com a juventude. Eu passo por sala, entro por um corredor, etc. Você diz, bom dia, menino. Não. Ele ali, todo cheio de si, responde uma hora depois. Bom dia. Ah, não pode. Nem obrigado, nem com licença. Nós andamos, quer dizer, cruzar. E depois, pela estrada, avante. Você está andando assim. Ele não interessa se você vem que para pedir licença. Não, senhor, ocupa o lugar todo. Porque não sabe o que vem na frente. Comportamentos que não, quer dizer, banais, não é? Aparentemente banais. Mas que definem precisamente quanto nós somos ainda arrogantes, fechados junto assim, sem abertura. Temos que fazer muito trabalho nesse aspecto. Não só aquilo que nós chamamos os aspectos morais, digamos, do comportamento cotidiano, mas também os comportamentos morais no comportamento, digamos assim, macroscópico. Quer dizer, as grandes relações humanas, etc. Onde a juventude tem que marcar o seu dia entre si, etc. E há muitos pais que perderam. Mas, Lucas, só estou a devagar, né? Mas é verdade, o seu problema é um problema de todos nós. A nossa heterogeneidade, isto é, a nossa diversidade cultural, linguística e traz-nos problemas muito sérios, problemas, repito, de preconceitos. Se você não pronunciar bem aquela palavra, quem é ele? Ele é... Então, como é? Não é Bailundo, não é Bacongo, não é... Não! Olha, o tempo que eu estive em Portugal, ninguém que quando um do Norte ou então da Madeira diz aquele vinho, pensa, tá, normal. Não é o de Lisboa ou do Porto que sabe falar melhor português, porque ele diz vinho, ou tá, não, não sabe. Agora, aqui entre nós, há uns que na pronúncia fonética é entender, não sabe coisa, não. Não é entender, não é, aquela intenção, não é fácil dizer entender. Então, é para... Que diga entender, qual é o problema? Só que é lá o escrever, vai escrever bem. O outro diz, coisa, em vez de dizer às vezes, eu digo às vezes. Pronto, é pá. Portugal que é pequeno, não sabe? Do Minho até o Algarve, não sabe? E nós, olha, nós, Portugal é 14 vezes mais Angola, mais do que Portugal. Portanto, é muito legítimo, é muito compreensível que a fonética não seja uniformizada. Não. Nós, enfim, lemos um bocadinho. Sabe? Não é pelo facto de ser de Luanda que tem que ter o monopólio de saber, saber tudo. Não. Não pode. Certo? E também não é o facto de você ser Luís é que você fala mal, ou se veste mal, ou que é feiticeiro. Não, não sabe. Exatamente. Essas coisas vão determinar. Como a pergunta, aliás. É como sair desse? É, sair dessa grande, não sei, grande humildade, formação. Formação. Apostar na formação e apostar também na autoformação. Não formação que vem dizer. Nós cada vez, os jovens têm cada vez mais interiorizado em que eles não estão sós, em que esta necessidade. É, temos evidentemente isso. Mas há muita. Há muita ignorância e há muito analfabetismo à volta disso. Os nossos níveis culturais são mesmo baixos. São baixos. E então, não, eu às vezes digo ali, veja só, 40 anos de independência, não é? A que me leva? Um balanço que podemos fazer em termos de conhecimento. Conhecemos pouco. 40 anos de independência. Não temos autonomia pensamental suficiente que dignifique a nossa independência com o valor de autonomia pensamental. Não. É por isso que disse no princípio que é muito mais fácil um angolano ser brasileiro e já andam aí aqueles que dizem normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Eu é? Gente. Gente. Exatamente. Ok. Eu tenho uma questão, doutor. Se eu percebi, a questão que eu tenho é a seguinte. Hoje, em dia, quando ligamos a televisão, a rádio, ouvimos e tem sido o discurso de que cada dia que passa nós perdemos os valores morais da sociedade angolana. E com isso eu queria saber, será que essa perca desses valores está em causa a falta do conhecimento ou o valor que nós atribuímos às coisas? A própria sociedade é que não tem o suporte do valor. Não há sociedade sem cultura. Como não há cultura sem sociedade, como não há sociedade sem usos e costumes, como não há sociedade, não há usos e costumes sem sociedade que o suporte. Olha aqui, se a minha socialidade contigo não tem valor, o que é que nós criamos de realidade, o que é que nós criamos de usos e costumes que não foram? Vai do fora, vou fazer um exemplo. Eu não te conheço, você também não me conhece. Mas simplesmente começamos a viver aqui. Bom, por razão mesmo de trabalharmos juntos, eu certamente simpatizo-me aqui. E tu também. Olha, o primeiro dia eu vou atentar-me. Quem é este? Quem é? Como é que se chama? Se eu descobrir que você tem algum valor, olha o que vale. Valor como nós definimos como qualquer coisa desejável, qualquer coisa que suscetível de ser útil para mim. Se eu descobrir que você tem algum valor para mim, agora qual é o seu número de telefone? Que eu também. Telefone amanhã, depois da manhã. O nosso relacionamento ocasional ou fugaz vai se tornar persistente, permanente. Pouco a pouco, nós vamos instituir ou institucionalizar esse comportamento. Opa, que tal? É que aí tem aí uma lanchonete. Você mora onde? Eu estou na Rocha. Tudo bem, pois. Então vamos fazer o seguinte: não podemos ir à casa e ir e voltar. Por que é que os dois não vamos almoçar aí assim? Todas as segundas, quartas e sextas, nós vamos almoçar juntos. Nós institucionalizamos algo entre nós. Os nossos comportamentos ficam instituídos. O nosso uso e costume do tu aqui a colar ir ali, todo mundo vai saber que esses ali, aqui dois. Aqui não, tu não está aqui, não veio aqui o senhor. Quando tu faltares, eu estranho. E eu também faltares, eu se estranho. Ora bem, este comportamento coloco-o a nível de uma família. A minha mulher sabe aquilo que espera da minha presença chegar à casa. Os meus filhos também. Eu também sei. Não é uma pessoa estranha. Ele sabe, quando chegar em casa, sabe, um abraço, os filhos, papai, etc. Sabe. Mas se eu for à tua casa a primeira vez, veja os teus filhos como se comportam. Não é precisamente Angola. Aquele que vê o outro como estranho. E se nós, cada dia que passa, nos considerarmos estranhos uns aos outros, nunca nós vamos instituir algo que nos una. Os tais usos e costumes que servem de filosofia, que orienta a nossa moral, onde descobrimos o bem e o mal, não é? Não existe. Apesar dos 40 anos, como acontecia, mas analisar mais a popularidade, como é que depois de 40 anos de independência, ainda estamos nesta fase de desconhecimento um do outro? Nós não nos conhecemos, paradoxalmente, até a minha família não me conhece, até a minha mulher, os meus filhos. Não é o conhecimento no sentido de Luís, António, José ou José Faida, não! É o conhecimento que eu ilustrei aqui, no sentido de que nós compartilhamos as intelectualidades, as inteligências, os valores do ciclo. Vamos dizer, nós somos demasiado superficiais, demasiado fenomênicos, demasiado, imediatistas. Se nós começarmos a ser um bocadinho mais inteligentes, olha a palavra inteligente, o seu significado etimológico. Inteligente em português é uma palavra que vem do latim, com dois significados cada elemento. Intus, quer dizer poder. Legente, quer dizer aquele que lê. E o inteligente é a pessoa. Seja qual for o seu nível de intelectualidade, o inteligente é aquele que tem a capacidade de ler por dentro dos fenómenos. Eu não te leio, não te compreendo. Eu compreendo naquilo que você é mulher. Desculpa as minhas senhoras que estão aqui presentes, mas é um exemplo que dou. Eu vou ser como mulher, eu sou sem condição porque eu vou qualquer dia para cá, mas não sei o que me interessa. Você é meu amigo, a nossa amizade. Por isso é aquela amizade rapaz-rapariga. A que se confina? A que se reduz? Reduz ao protecionismo. Eu precisava assim de 2.000 quadras porque o cabelo não sabe. Eu precisava de uns sapatos assim. A amizade que a gente tem é uma amizade super. Até as nossas relações com Deus. Eu sou mercantilista. Se Deus não, eu rezo, se Ele não der a piscina que eu espero, se não me der o trabalho que eu quero, se não me der a mulher que eu preciso, Ele não existe. Então, eu queria ir um bocadinho mais atrás. Desculpe-me roubar o meu tempo, mas o projeto socialista ou comunista da sociedade angolana é que está na base desta incúria e desta maldade toda. Os estudos seriam recebidos, porque, olha só, a sociedade chegou à independência. Os grandes responsáveis disso viajaram pela Europa, encontraram na prateleira lá da Rússia marxismo-leninismo. Filosofia marxismo-leninismo. Ah, isso que dá lá. Revolução? Pronto. Pronto. Os aqui, os próprios angolanos, foram reduzidos à incapacidade de produzir pensamento, de produzir socialidade, de produzir cultura. Então a nossa cultura foi sempre usada para importar, a partir da importação do pensamento. E este marxismo-leninismo, o que é que serviu? É a teoria que explicava o fenómeno da relação entre operários e trabalhadores lá na Europa. Você pegou, que é muito bom, então lembra para aqui. Quando você chega aqui, você manda fotocopiar essas coisas, né? Entrega certo. Esses livros são agora são lá para si. Eu digo, senhor do angolano. Você está no mesmo lugar que agora me estive. Doutor, Paulo Filipe, e agora que estão a produzir os trabalhos. Antigamente era, você estuda filosofia marxista, etc. Tudo isso. E andamos assim. E depois, como dizia no princípio, se o país está transformado para nova forma social, tem que haver novos papéis, novas responsabilizações, novos critérios de ação, novos comportamentos. Mas isto não aconteceu. A administração da sociedade angolana, quem é que a ocupou? Os indivíduos, que tinham cara política. Você é dessa política, chega. Meus amigos, este Angola, vamos dizer a verdade, foi já governado por indivíduo analfabeto. Isto é só para nós, pois não estamos a ofender ninguém, sabe? Mas a realidade é esta. Este país já foi governado por indivíduos analfabetos. Há uma sociedade do século XX, não é? Por indivíduos que não sabem falar, não sabem o que é organização, que não sabe o que etc., com certeza o que é. Portanto, temos que assumir este mal que a sociedade tem. E depois caiu precisamente neste empréstimo da sociedade. Eu estou em casa da minha mãe, tenho 20, 25 anos. Mas o que devo fazer? Devo pensar em construção. Olha, se eu não pensar em construir, nunca casada de aparecer, tenho que pensar. Esta casa que está aqui, esta organização, este W Development, ou Development Workshop que está aqui, foi pensado por alguém. Alguém pensou. Então, o pensamento o que é que faz? Provoca comunicação. Eu quero construir uma casa, tenho que falar com alguém. Com quem? Quem tem terreno. Quem tem para me legitimar na administração e os técnicos, caboclos, os pedreiros, como é que me vai fazer a casa? É assim que amanhã, quando vocês chegarem, otimista, venha para inaugurar a minha casa. Eu vejo o fruto do seu pensamento, fruto de você de comunicar, de ter falado com alguém e de socialidade. O pensamento provoca comunhão, provoca socialidade. Se o meu pensamento for livre, a sociedade que nós vamos comunicar, criar, é também livre. Então, não há nenhuma comunicação, nenhuma coisa que não desemboque numa realidade feita. E realidade feita significa eu e tu fazendo qualquer coisa. Olha só, nós aqui somos duas pessoas, pessoa física e pessoa moral. Estamos a conversar, estamos a comunicar. O que é de sair daqui? É o resultado na nossa interação. qualquer coisa que nasça que vale a pena viver em termos de moral, de moralidade, em termos de futuro. Isto é que há de ficar. Este é o filho que nós estamos a produzir aqui. E então, e essa é cultura. O que é que entendemos por cultura? Um conjunto de maneiras de pensar, agir e sentir, que se projetam numa realidade fabricada entre as pessoas, não é? Não é? Projetado nisso, que se corporifica nos usos e costumes. Os usos e costumes, a realidade, é fruto do nosso pensamento. Enquanto os angolanos, apesar de serem heterogêneos, não houver uma comunhão, digamos assim, de pensamento, de organizar-se sobre o país, nós não vamos continuar sempre cada um sobre. Sermos um conjunto. Olha só o saco, eu gosto muito de salada. O meu amigo vai dizer assim: pronto, eu quero um saco. Ó, senhora, daí tomate. Mas no mesmo saco, cenoura, no mesmo saco, etc. Não somos um saco onde haja que couve. Vestidos brancos, mundos, etc. Nós somos seres humanos. Temos que interagir. Os bacongos têm cultura, como a portuguesa. Eu não tenho culpa de ter sido colonizado português. Se a história me deu esta cidade, eu recebo, assumo esta historicidade, mas depois eu tenho exatamente isso. É uma das conversas que eu tive, ligada em Lisboa. Lembro-me ainda de uma ali no Campo Grande. Depois, em Roma, com os tais chamados, ou aquela, como é que se chama, aquela Liberazione e Comunhão. Comunhão e Liberazione quer dizer comunhão e libertação. Em Londres também, em Cambridge, com o padre Hastings, onde estava, havia de dizer, etc. Mas eu dizer, não, então você lá nos vem aqui, liga lá-nos a verdade a vossa revolução comunista. Isto é 1974, ainda quando está aí, papai não tinha lá muitas luzes, como também hoje não as tem. Mas diz assim, não. A luta não é de matar o branco, de matar o moço, não. É para que criemos uma sociedade onde o branco deixe de me considerar como um pretito, um fruto de escravo, etc. Não, reconheçam como dignidade humana. E eu também te reconheço como dignidade. Vamos confrontar, etc. Eu falando assim, de Londres a Paris e Roma, pagaram uma viagem, pagaram os estudos. Então, não é assim. E estas coisas, quer dizer, se nós rompermos esses nossos preconceitos, reconhecermos no outro, olha o nosso falar. Olha o nosso falar. Tem um indivíduo que vai à televisão. Muitas vezes, mesmo aí na televisão ou na rádio, ele não sabe o que está a dizer. Palavras livrescas que nascem talvez de palavras bonitas que você decorou lá da teoria sociológica, física, etc, etc. Chega à televisão. Nem você mesmo acredita naquilo que você diz. Não pode. Tem que ser mais simples, mais rutilantes, mais outros, respeitando o outro. Se nós começarmos com os 40 anos que vêm depois, eu já, se não me der as quebras, já não vou chegar. Mas estou a dizer que deve ser de 40 e 40 anos. Mas cada ano fazermos o nosso todo. Como é que os estudos, esses moços que estudam, que balança que fazem nos seus estudos? Que prática? Que relação? Como é que eles põem esse relacionamento com os outros? Um estudo que sirva para qualquer coisa, não que sirva para mostrar como. Vamos corrigir uma tese de licenciatura, doutorado, então trabalho de fim do curso. Vamos ler. Fora do contexto. Não, os nossos professores têm que ver isso. Fora do contexto. Não é um tema de sociologia, um tema de física. Está fora da. E não conhece o país. Olha, meus amigos, eu só vou fechar já. Mas tive um menino de segundo ano, universidade. Eu pergunto. como é que se chama a língua nacional que se fala na província de Lixe? Oh, olhou para mim e disse, professor, isso não é complicado. Não estou complicado, diga simplesmente como é que se chama a língua que se fala na província de Lixe. Gaguejou, olhou para aqui, para lá e disse, ah, eu francês, o seu professor. Se fosse branco, eu toleraria, mas pronto, mas angolano. E vou pedir, vou fazer essa pergunta. Você amanhã, com essa resposta, vai ser ministro, vai ser diretor nacional de uma empresa, ou qualquer coisa, e você vai governar indivíduos que não conhece. E é este um grande pecado, teologicamente falando. Não pode. Há indivíduos que têm que governar e indivíduos que eles mesmo não conhecem. Eu não estou preocupado que Kimbundo venha a ser língua nacional ou que... Não. Que você conheça o pensamento dessa gente. Porque a língua é a expressão da história do povo, da sua cultura, da sua maneira de estar. Então, você, deputado, que governa, quando dizer que queremos uma casa aqui, queremos um certo. Que mentalidade é que você estudou? Nossos governantes são indivíduos desenraizados de fora. E quando fala daquele dualismo cultural, é tremendamente forte. Temos a sociedade angolana, feita de luandenses, benguelenses, dessa sociedade urbanizada e não urbana, urbanizada de indivíduos afinados, que são os tais nus ocidentais, nós assimilados, que falamos só português, etc. Não conhecemos nada de África. Depois, vai 60 quilômetros ao interior. 60 quilômetros ao interior. Olha para aquele mundo aí, abandonado, culturalmente abandonado, num objeto de conhecimento. Se não forem vocês, dessas organizações, etc., ninguém mais vai. Aliás, vocês fazem a vossa parte. Mas a vossa parte também não pode lá chegar, não tem estruturas, não, etc. Dizer que vamos ao Quanta Norte, mas agora vai às estradas. Vão essas estradas lindas, ou mais ou menos bonitas, que vão para aí. Para passar quem? Para passar o homem assimilado, seminado, com o carro bonito, etc. Mas não passa minha mãe, o motivo aí, etc. São essas coisas que fazem com que cada vez, cada dia que passa, nós nos sintamos mais, digamos, um perdido, mais desgraçado, sem uma ligação, sem usos e costumes, sem moralidade, sem usos e costumes. A quem é que vou dizer obrigado? A quem vou dizer obrigado? A quem é que eu vou mostrar que os meus costumes tradicionais que estavam aqui são aqueles que valem também para entrar no mundo modernizado? Você que é moderno, não sabe o que significa moderno. Que impacto é que dá com aquilo que está na tradição? Para darmos maior impacto ao que estamos a abordar, vamos tornar esse espaço mais inclusivo. Tá bom. E passarmos a passar a palavra para o colega que também tem uma pergunta a fazer. Ok. Primeiro tempo para agradecer. É uma pessoa que já conheço faz tempo. E já esperava esse conhecimento que o professor acabou de transmitir-nos aqui. Mas a minha questão é muito simples. O professor aqui falou um pouquinho de conhecimento, falou também de solidariedade que falta entre nós. E eu pergunto, vejo um pouco nesses últimos tempos, sobretudo, Angola está a crescer em termos de... das universidades, está a ter mais muitas universidades, quer dizer que as pessoas estão a ter o conhecimento. Mas agora eu pergunto, será que esse crescimento das universidades, e muita gente está a interessar-se em ir nelas a estudar, será que vai aumentar o nível de... Vai aumentar o nível de esquecer ou de perder os valores, ou então vai fazer com que as pessoas indo nessas universidades, estudando, vão consolidar-se e ganhar, vão resgatar os valores morais? Doutor, antes de responder, queria só que retesse a pergunta do colega e passar mais a palavra para quem tem mais uma pergunta, para de formas a responder de uma única vez. Bom, obrigado, doutor Luiz da Costa. Fala-se muito sobre resgate de valores. Cris, já compreendi que é preciso ver a questão histórica e as transformações que a própria sociedade angolana foi sofrendo. Mas que valores queremos resgatar na sociedade angolana? Que valores queremos resgatar? É só ver a nossa televisão, a publicidade que ele lá dá, é mais publicidade para a juventude. Quer dizer, já há um hiato entre a antiga geração e a geração nova. Então precisamos de perguntar e questionar que tipo de valores morais queremos resgatar na sociedade angolana. Obrigado. Ok, e queria que o doutor respondesse às duas perguntas. A primeira do colega era se as universidades irão auxiliar. Este é o tipo de... Ok, por favor, passo a palavra para o doutor. Ok, obrigado. Bom, eu vou pela primeira, quanto à universidade, depois também quanto eu vou ser breve para não monopolizar esse tipo. Bom, eu digo o seguinte, uma universidade é uma escola, como todas as escolas, tem que ter um testemunho, um compromisso e tem uma mensagem para a sociedade em que se coloca. Bom, as nossas universidades, quer a Universidade Estatal, quer as universidades privadas, cometem este erro de exclusão. São... Posso falar? Muito boa tarde. Ok. São universidades que se excluem do conjunto cultural angolano. Por exemplo, nós falamos do dualismo sociocultural. Né? Esse dualismo sociocultural, o que é? É a característica estrutural que nos leva a ver a Angola, duas Angolas. Uma Angola chamada moderna. Né? Uma Angola moderna. Aquela que pauta a vida pela... Não digo já pela ciência, mas por uma cientificidade, não digo total, mas quase. É. Portanto, uma sociedade que imita, que depende do centro das grandes decisões da modernidade, é o Alfa, o Ocidente. É. Então, é nesta sociedade chamada Central, estado de Angola, e a outra Angola é feita de comunidades tradicionais. Eles têm alguma informação, mas o que prevalece é precisamente esta característica da cultura tradicional. Tradição é a transmissão do valor de uma geração mais velha das gerações mais novas. A universidade onde é que se coloca? Essa universidade coloca-se. Não sei. Ele pode estar geograficamente lá no mato. Pode haver essas universidades que se colocam, uma no Luís, outra no Mochico, outra, etc. Mas o que não é a geografia, é a cultura. E essas universidades, o que é que tem? Olha, os currículos. Você pode ir por toda a universidade. Não há nada ali que estude, por exemplo, a realidade africana. Com toda a filosofia, a etnossociologia. Todos nós. Olha os cursos principais que constituem o seu currículo. Direito. Não é o direito. Onde haja investigação do direito consuetudinário, para aproveitar alguns elementos que possam servir ao direito positivo. Mas aí o direito romano, o direito português. Quando você vê aqueles meninos que vão à escola com tanto de texto escrito, código penal, por exemplo, faz tudo. Código penal, direito não sei o quê, direito das realidades não sei o quê. É aquilo que vai do direito romano. Direito ocidental. a economia. Não há pesquisa das leis econômicas. Ciência econômica é ciência baseada nas grandes teorias da economia ocidental. Economia. A engenharia, não falo, porque é muito dado, porque muitas vezes dizem que a ciência física, mas a física é igual para todo mundo. Não sei se é verdade, mas pode-se discutir, pode-se circunstanciar, pode-se delimitar. Portanto, é isso. Você não vai por exemplo, a ciência dos astronautas americanos, você deve ir lá, porque nós também amanhã queremos ir para a Lua e por isso nem nos venham cá estudar. Não, depende. Até que ponto é que a física, a química e essas coisas todas são estudadas. Também para dizer que os conteúdos pragmáticos dessas universidades vêm da Europa. Não há ainda nenhuma parte do conteúdo universitário que diga assim. Mesmo o exemplo que eu disse. Se você parte do preconceito que os africanos são uma tábua rasa, não sabem falar, não sabem escrever, não têm ciência, não têm conhecimento, não têm história, etc. Com certeza. Você vai sempre considerar o outro como uma tábua rasa. É um preconceito para que eu estar. Eu, olha, veja só. Um dos meus colegas que viveu na Universidade de Roma, em Roma, era inglês. Um dos fundadores era inglês. E ele disse: Luís, eu vou te convidar para a minha terra. Vamos passar um fim de semana. Vamos a Londres. Mas cuidado, você não deve ficar em Londres. Vem comigo. Ele era da Escócia. E a Escócia é uma das partes da Inglaterra, muito conservadores, né? Eu disse, e fiquei entusiasmado quando ele me levou para lá. Naquele meu inglês gaguejado, meu filho, e sofrido, ativei uma provação, uma simpatia, disse, e fui, e assisti a um pré-casamento, era um sábado, a um pré-casamento. Eu fiquei estupefacto. Como é que os usos e costumes dos povos, afinal, muitas vezes, estão tão similares, tão similares? Nós é que andamos com racismos hipócritas, julgando superiores, inferiores, até nada. E então fui aí a uma senhora que disse, olha, nós você veio. Chegamos às 11, fomos comer à casa dele. Receberam muito bem, muito até a primeira vez que tinham visto um negro ao vivo. Se não, tínhamos visto um negro na televisão. E quando cheguei lá, precisamente, também porque conservar a minha fez, os outros pequenininhos, etc., vinham assim, se isso aqui. se isso era alcatrão ou o quê, etc., pomada. Eu disse, não. Pronto, é normal isso. Porque essa primeira vez disse, para além dos negros vistos na televisão, que tocam, etc., todas essas coisas, nunca tinham visto. Dizendo, não, a minha língua oficial não é o inglês, eu falo português, etc., a colonização, não sei se é. E depois, é claro, que os usos e costumes, etc., a festa, a cerveja, o vinho, o churrasco. Quem é que não dá para... Quer dizer, dos livros, não estão cheios. É esta interação, o meu enriquecimento ver essas pessoas que eu conheço. Bom, chegamos precisamente à universidade. Dizer, sabe, as universidades são aqueles que fazem por investigação. Nós não temos investigação. Porque o Ministério da Tecnologia, o Centro, não tem dinheiro. Você acabou a sua licenciatura, acabou o seu doutoramento, faz uma tese que, etc., mas os documentos, né? Tanto texto, tanta bibliografia, não pode passar. Há pouca investigação que traga esses conhecimentos lá para a universidade. Eu vos disse, por exemplo, a filosofia é um campo, as ciências humanas, sociais também, a etnossociologia. Reguinha, um etnólogo português. Veja alguns trabalhos, etc., mas aqueles não são continuidade. Nós somos capazes de dizer que aqueles livros que esses etnólogos portugueses fizeram são livros, já sei o que, no cheiro a Portugal, porque eu dizia isso, mas devo o conteúdo científico, não queremos aproveitar. Que muitas vezes é assim, só de estudar. E por além disso, olha, veja só, nós e agora, já meu senhor já conhece essa frase aqui, quer dizer, nós, por exemplo, temos sociologia. Temos sociólogos e agora, mas não temos sociologia. Temos psicólogos, mas não temos psicologia. Temos, sei lá, engenheiros, não é? Mas não temos engenharia. Isto o que quer dizer? Quer dizer, se você tem sociólogo que estudou na Alemanha, outro estudou na Rússia, outro estudou nos Estados Unidos, olha, vem para cá, são todos sociólogos bons, estudados, mas são incapazes de criar aquela... aquele conhecimento interativo para criar uma teoria, um tipo de conhecimento sociológico que sirva para Angola. Não é? É nesse sentido que muitas vezes temos sociólogos aqui em Angola, mas não temos sociologia. Sociologia angolana não tem. Não sou eu só. Eu mesmo sendo sozinho, por mais brilhante que eu seja, etc., que eu vou criar sociologia angolana. Não. Sociologia agora vai ser no conhecimento, aquele, este criarmos uma comunidade, não é? Os sociólogos que se conhecem entre si, que produzam uma tal teoria, que explique os fenómenos sociais da agora. Com certeza, valendo-nos da experiência de outros povos adiantados nisso, etc. Mas você tem, dá para perceber. Relativamente, isso agarra-se precisamente, relativamente a... Quais são os valores que... Os valores fundamentais. A classificação dos valores é muito grande. Desde, você pega a sociedade e diz assim, a sociedade, como é que é estruturada? Se for a sociedade externa, não é? Como uma estrutura externa, não é interna da sociedade, você diz assim, tem o território, tem os atores sociais, tem a independência, tem a tecnologia. Bom, esta é externa, você parte do homem. O primeiro valor mesmo a considerar absoluto é o ser humano. Portanto, o primeiro valor a considerar, a ter presente, é a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. Porque é na base deste território que você vai pôr os valores econômicos, os valores da independência. O que é que significa a independência? Olha só. A independência é o conjunto de características que me distanciam ou que me diferenciam um do outro. A Alemanha, a Itália, a França são diferentes porque cada país tem as suas características próprias. Por assim, é por isso que dizemos que existe um território, existem atores sociais e depois existe o quê? A independência. O que é independência? Independência não é ainda aquilo proclamada de 11 de novembro, etc. Não é isso. Também pode ser, mas a independência é o conjunto das características que fazem Angola ser Angola. Portanto, a própria identidade, que ainda estamos ali a utilizar. Portanto, valores da independência. E a tecnologia o que é? A tecnologia é o conjunto de expressões mentais e físicas, eventos instrumentais que servem para a gente fazer algo para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência ou sobrevivência. Por exemplo, a mesa é um elemento tecnológico. Serve para quê? O luano, a esteira para dormir, é um instrumento de técnica, de tecnologia. Aquela que serve para fazer fumes. E depois chegamos à modernidade. também isto nos pertence. Os instrumentos que servem para a gente realizar a nossa sobrevivência ou subsistência. Então, são esses elementos que são todos esses valores. Portanto, podemos classificar o modo de valores económicos, valores sociais, valores morais, valores cognoscitivos, valores tecnológicos, depende precisamente de como você estrutura, como você classifica os elementos que servem para você ser realizado, desde os individuais. Esses são vários, portanto, os econômicos, aqueles que servem exatamente para você comer. Tem os valores sociais, civis, políticos, família, o homem como jovem. Olha, por exemplo, o que a política social você como jovem pode ser. O jovem na perspectiva latina, jovens e jovens, primeiro não é infante. Infante é criança. O que é criança? Criança é aqueles cujos problemas, os valores, que ele pertence à mãe. A mãe resolve o problema, o pai não dança as crianças. Fralda, tudo assim. Depois da criança, tem um infante, o adolescente. O que é que significa adolescente? Adolescente significa que ele se faz. Devido aos seus problemitos. Uma é a mãe que vai descansar, a outra é ele. Mamãe, tem que fazer xixi. Oh, eu não te disse que o bacio está ali. Ele vai. Porque já vai aprendendo a mãe que ela tem que resolver o seu problema. O resto da mãe é que vai aconselhar. Olha, que não, quase um dia para fazer xixi na chave. Não, não, o seu próprio também fica cuidado. E o outro está puxando o reto. Você ajuda a resolver. De adolescente você chega ao jovem. Que é um jovem? Quais são as características que um jovem deve ter para nesse, quer dizer, para a universidade, quer dizer, para você, para os valores, ele atingir a sua vida? Primeiro, considerar o jovem como um conquistador. O que é que significa conquistador? Quer dizer, aquele que busca. Busca o quê? Busca o saber. Segundo, para saber, buscar o fazer. O fazer vai buscar emancipar-se, que é libertar-se, através daquilo que ele faz. E depois vai buscar a família. Este aí sim, porque depois com a idade que tem, ele vai pôr nos valores que ele não tem e buscar. Tá bem? Ele vai buscar o saber, que é já um valor. Vai buscar o fazer, outro valor. Vamos buscar emancipar-se, libertar-se. Você só se liberta quando tem dinheiro, quando tem profissão, etc. E depois, família vai chegar a outra pessoa e dizer: eu te amo e contigo quero formar minha socialização. Então, Zé Rapaz, vai buscar a mim. Então, buscando a família, você olha os valores tripartidos, etc. E depois, você vai emancipar-se. Outro valor é Senex. Senex é o mais velho. Olha a palavra Senado. Senado é o conjunto dos mais velhos que são capazes de ajudar a tomar decisões para mandar avante o país. Nas nossas aldeias, nas sandalas, temos que chamar Makota. Na minha língua chama-se, na língua quimbundo chama-se Makota. Adiaquino. Os adiaquinos, o João Makota, são aqueles os mais velhos que têm a responsabilidade das decisões para mandar avante a comunidade. E você, como jovem que está na cidade, quando amanhã forma ter um projeto, não chega a xingar, insultar. Vocês são todos, vocês são atrasados, eu sou da cidade, vocês não sabem nada, eu vou ter para arranjar. Entre em contato com as elites dos Makotas. Diz assim, nós propor os dados de desenvolvimento. E os mais velhos vão aí para os conselhos e dizem, senhor, este vem nos ajudar, não vem nos insultar, etc, etc. E, evidentemente, a partir daí, você cria uma interação entre os mais velhos, entre o Sénex, o mais velho e o mais novo. E o mais velho, quando identificar que é mais novo, você tem ideias de eternizar, ele fica satisfeito. A minha vida de mais velho, eu já não conquisto mais. Com a minha idade, chegar mais, o saber. Não, eu tenho que trabalhar para consolidar aquilo que eventualmente já conquistei, mandando-lhe aos mais velhos. Faça isso, faça aquilo. Cuidado, não caia. Né? Se cair, não tem problema, vem aqui, vamos corrigir. Tem ainda quanto mais novo. É isto que nós podemos. Quando você, no meio entre o mais velho e o mais novo, você coloca a parabólica para imitar no cinema, sabe? Você está a matar antes de morrer. Quer dizer, você vai fazer morrer antes de morrer. Eles vão dizer que essa, os pedidos, quando mais velho você dizer que está a tentar um pedido, etc. Do seu ponto de vista de solidariedade, eu estou a acreditar que esse jovem vai me mandar a vida na frente. Mesmo que amanhã morra, morre com sorriso. Morre bem, Deus dá. Mas é. Nosso muito obrigado, Dr. Luís Costa, por este momento que particularmente foi especial, foi interessante, porque momentos como esses nem sempre aparecem, momentos como este não são de costume. E enquanto o doutor foi falando, eu fui pegando alguns pontos e criei uma frasezinha que eu gostaria de ler antes de terminar. Como forma de resgatar os valores cívico-morais, é preciso criar entre as pessoas uma unidade societária, respeito ao próximo, conhecimento dos fenómenos sociais, a aproximação, caridade, autoeducação para a reconstrução de relacionamentos moralmente saudáveis. Este é um princípio, esta é uma frase que eu criei em função daquilo que o doutor foi dizendo. E também aproveitando para agradecer a sua presença por ter aceito o nosso convite e aos colegas também pela presença. Obrigado, doutor. Eu queria desejar felicidades, tudo de bom na sua carreira. Sei que é um bom formador, um bom professor. Que tudo de bom possa acontecer para si e aos colegas também, agradecer mais uma vez pela presença e reiterar o convite para a próxima sexta-feira, teremos um debate também interessante. E para terminar, temos aqui livros expostos, quem estiver interessado pode adquirir, nós temos aqui nas nossas livrarias. E até o próximo debate, obrigado. Não resisto também ao agradecimento, porque eu nunca mais, quer dizer, alguns anos para cá, nunca tinha pensado, convidaram para a Universidade de Ávila fazer umas aulas, e depois também quase, mas nunca tinha pensado que um dia pudesse ser convidado para um encontro desse, de maneira que a surpresa também. Na minha idade eu pensei que já tudo estava fechado. Dizem que tudo está fechado, afinal não é tão fechado assim. Pronto, obrigado por me ter aberto também esta porta que me facilitou, ou então que me proporcionou este encontro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.